O abra a porta do palácio, saia fora e vem olhar. Abra a porta do palácio, saia fora, vem olhar. Receba, boi giringonça, você quem mandou chamar. Receba, boi giringonça, você quem mandou chamar. Abra